fame. Mob. Ei, break. Coração apertado, eu sou asmático e sofro muito com esse mundo sarcástico. Mas olha o jeito que ela anda, me parece tão mágico. Ei, eu sou mais um ser humano sistemático, um gordinho ou um nerd simpático, fugindo das pessoas com um coração de plástico. Fiquei te vendo e pensando se eu invisto, eu visto isso. Desculpa, é que eu nunca fui bom nisso. E no pior dos casos eu juro que eu desisto. Olha como ela anda, é por isso que eu insisto. Me dá uns minutos que eu juro que eu te decifro. Ela me lembra do meu livro favorito. Eu sou burro igual o Rony, vencer minha Hermione, dá um rolé de hipogrifo. Então não me leve a mal, me leva pro quarto. Então não me leve a sério, esse mundo é tão chato. Então não me leve a mal, me leva pra vida toda, conversando a tarde toda. Isso que é uma vida boa. Ei, fala que é bom meu jeito de retardado. Miro o alvo no meu peito pra ver se tu acerta o dardo. Aí, Jonga, é nóis, braço. Eu não sou mais GE, mas ela me deixa elevado. Me faz querer rimar num beat estilo J. Cole. Falar de amor em cima de um sample. Ouvi dizer que o Sagaz é o melhor em falar de love. Aqui no rap ninguém ama mais, o que será que houve? O que a fama me oferece? Não tô interessado. Avisa essas tietes que eu não sou mais um machista ordinário. Traindo a mulher em casa, dizendo que faz parte do trabalho. É que se eu olho pro futuro eu me vejo casado. Um apartamento irado com o piso laminado. Brinquedo pra todo lado, um cachorro engraçado correndo atrás do próprio rabo. Ei, e tudo fica mais possível, ei, conforme eu vivo do seu lado. Ei, caralho, ei, acho que eu tô apaixonado. Então não me leve a mal, me leva pro quarto. Então não me leve a sério, esse mundo é tão chato. Então não me leve a mal, me leva pra vida toda, conversando a tarde toda. Isso que é uma vida boa.